discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vive a humanidade, por viver desconhecida de si mesmo, em conflito consigo mesmo, com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear, porque desconhece. Desconhece que é energia, vivendo com medo, assombrado com uma guerra nuclear. Deus não vai consentir que o mundo é de Deus, e por isso todos têm raciocínio. Não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. A energia racional é a energia mais poderosa que existe, porque é a energia do nosso verdadeiro estado natural. Desfaz os efeitos da energia elétrica e magnética. Agora, quem vive desconhecido de si mesmo, vive apavorado. Com que um vá lá, aperte o botão, e o mundo termina em fogo. Quem conhece a energia racional, que é a energia do nosso verdadeiro estado natural, que é de vida eterna, desfaz todos os feitos da energia elétrica e magnética. Quem conhece cultura racional sabe que depois que a humanidade, todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido, que a Terra passará a ser um paraíso racional.